aqui. Tá na minha frente cheia de ciúmes, insegura de quê? Eu não sei porquê. Confesso, não sou bobo, mas tem que ser muito louco de trocar você, de trocar você. Como é que eu vou trocar a minha metade por saudade? A tampa da minha panela por outra tampa, se é ela que encaixa perfeito em mim. Como é que eu vou trocar a minha metade por saudade? A tampa da minha panela por outra tampa, se é ela que encaixa perfeito em mim. Se a gente combina certinho. Portal do panela por outra tampa, se é ela que encaixa perfeito.